Controle voo 1, voo 9082. Dael, sobe 400, voo 9098. 098, obrigado. Bom dia. 0985. Bonomia 21, bom dia. Voo Bonomia 21, decolado. Bom, Antônio de Salvador, bom dia, eu fico no 5 da 5 da 3. Após 2000 pés, pro de coral 200-5595. Às vezes, obrigado, bom dia. Prolidão no 68, livra 2000 para o centro, cuidado com o Brasil. Brasil, bom dia. Não, nós trocamos o controle agora, torre. Não passou o controle. Então, 360, direto, autorizado direto ao B. Roger, 8-4. Controle, Chile, 6-1-4-0. Patrulha de Salvador, bom dia, Zona 35, Zona 2, Zona 10, saída da El. Até a próxima. Controle Salvador, bom dia, 1094, 1500, subindo 370 na Momo Frost. Salvador, o gol no 094, solicita a Freud, próximo quando possível.